Olá! O livro escolhido de hoje é A Guerra do Espírito, do renomado autor A.W. Tozer. Se você tem ciência do mundo espiritual e da guerra travada entre principados e potestades que acontece ao nosso redor, então esse livro é para você. Nele, o autor examina os muitos aspectos das nossas experiências como seres humanos que podem potencialmente nos prejudicar do ponto de vista espiritual. Esse livro dá poder a você que ouve para erradicar a complacência e a preguiça e viver ativamente para o Senhor todos os dias. Livro A Guerra do Espírito, de A.W. Tozer. Capítulo 1: A Guerra do Espírito. Há uma espécie de dualismo em nosso mundo pecaminoso que é responsável pela maioria das perseguições sofridas pelos fiéis ao Senhor desde os tempos de Caim e Abel. Há dois espíritos na Terra, o espírito de Deus e o espírito de Satanás, e há uma inimizade eterna entre eles. A causa evidente do ódio religioso tem muitas origens. A causa verdadeira é quase sempre a mesma: a antiga animosidade de Satanás com Deus e com seu reino, desde sua vergonhosa queda. Satanás sente um desejo ardente de ter domínio ilimitado sobre a família humana. E sempre que essa ambição maldosa é desafiada pelo Espírito de Deus, Satanás revida invariavelmente com fúria animalesca. O mundo odiou Jesus sem motivo. Apesar das grotescas acusações contra ele, os contemporâneos de Cristo não encontraram nada em suas doutrinas ou ações que produzisse a raiva irracional que o mundo demonstrava constantemente em relação a ele. O mundo odiou Cristo não pelo que ele dizia ou fazia, mas pelo que ele era. É possível, dentro das dádivas da graça redentora, entrar em um estado de união com Cristo tão perfeito, a qual o mundo reagirá instintivamente em relação a nós, do mesmo modo que reagiu em relação a Cristo em sua forma humana. Nós cristãos deveríamos sentir vergonha por provocar um entusiasmo que não passa de puro tédio no coração das multidões incrédulas. Elas nos recebem com um sorriso de tolerância ou nos ignoram totalmente. E esse silêncio é um pressentimento e um sinal. Isso pode nos causar noites de lágrimas e horas de autoexame em oração. É o Espírito de Cristo em nós que atrai o furor de Satanás. As pessoas que pertencem ao mundo não se preocupam muito com aquilo em que acreditamos e olham distraídas para as nossas formas religiosas. Mas há uma coisa da qual nunca nos perdoarão: a presença do Espírito de Deus em nosso coração. Desconhecem a causa desse sentimento estranho de antagonismo que surge dentro delas, mas é um sentimento verdadeiro e perigoso. Satanás nunca cessará de declarar guerra contra o Filho do Homem, e a alma na qual habita o Espírito de Cristo continuará a ser o alvo de seus ataques.